se já não dá mais, não vamos brigar. Fica faz amor no brega. Esfrega, esfrega, esfrega que isso é brega. Esfrega, esfrega e faz amor no brega. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar. Ah, ah, ah, ah, ah. E vai girando, minha rainha vai me ensinar. O som esfrega, esfrega, esfrega que isso é brega. Esfrega, esfrega e faz amor no brega. Esfrega, esfrega, esfrega que isso é brega. Esfrega, esfrega e faz amor. Vai! Vem esfregar com a banda MC que é sucesso. Mais uma pra vocês. Simone vem dançar aqui, isso é banda MC que é ao vivo. Entender o que nos afasta só aumentando. De um coração que muito sofre sem ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando em mim, mas quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Deixe nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Eu quero te amar, conforta essa emoção. Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixe, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. É só as melhores, só as principais. Thank you. preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Adoro você. Quero tocar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a tua boca avermelhada de batom. O dia já tá lindo e a noite espera por mim e por você. Sucesso!